Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Está começando mais uma edição do nosso programa Central do Sertanejo. É maravilha, gente. Chegou a sexta-feira, chegou o finalzão de semana e é muito bom saber que tá todo mundo ligado, tá todo mundo sintonizado no Central do Sertanejo. O melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Hoje, dia 24 de junho do ano de 2016. Você que tá aí na sua casa, tá no seu carro, tá no seu trabalho, aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um prazer enorme, sou Silvio Ferraz e vou te fazer companhia aí durante uma hora com grandes sucessos e muitas informações também. E pra começar, eu vou falar aí na nossa sexta-feira, né, gente? Que daqui a pouquinho tem recordação no segundo bloco, tem as 6 músicas mais tocadas da semana. E vou falar pra vocês que o Lucas Luco é o cantor mais seguido no Instagram. Lucas Luco bate mais um recorde de sua carreira. Ele é o cantor brasileiro com mais seguidores no Instagram. A conta do músico, arroba Lucas Luco, tem mais de 10 milhões de fãs. Mas o que é isso, hein, gente? Outro número relevante é a quantidade de inscritos no YouTube. Lucas Luco tem mais de 2 milhões e 300 mil pessoas que o acompanham no seu canal no YouTube. Olha que legal. Recentemente também, Lucas Luco lançou a sua nova música de trabalho, Batom Vermelho, que bomba aqui no Central do Sertanejo. Com base de piano e balada romântica, o rapaz está arrebentando em todo o Brasil. É uma das mais tocadas em todas as rádios. E é com essa música que nós vamos abrir aqui o nosso Central do Sertanejo. Ela faz parte das 6 músicas, já fez parte, né? Das 6 músicas mais tocadas. E vamos aí, Lucas Luco, Batom Vermelho, abrindo a nossa sexta-feira. Não tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, fingir que não me viu. Deixa meu coração vazio pra outra mulher. E a partir de agora eu vou voltar pros meus amigos pra farra, provar o meu motivo pra mudar. Acabou de acabar. Beijei mais bocas que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo, e quando eu acho que eu tô te esquecendo, eu ainda me vejo com você. Tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, fingir que não me viu. Deixa meu coração vazio pra outra mulher. E a partir de agora eu vou voltar pros meus amigos pra farra, provar o meu motivo pra mudar. Acabou de acabar. Que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo, e quando eu acho que eu tô te esquecendo, eu ainda me vejo com você. Yeah, yeah, yeah, yeah.

grau de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, filho, tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer nem ficar do seu lado. Eu quero ver vocês com as mãos pra cima assim, ó. O meu sorriso eu inventei pra disfarçar, parece claro, mas não consigo enxergar. É tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, feio, tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tudo bagunçado, deitado, doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer nem ficar do seu lado. Tá tudo bagunçado, deitado, doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer nem ficar do seu lado. Show de bola. Aí é Madão do Central do Sertanejo. Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz e sair me chamando de palhaço. Jurou amor, mas só me usou e depois me traiu. Fez o que fez, deixou o meu coração em pedaço. Ah, como você é desumana. Ah, depois que pisa em quem te ama, se arrepende. Grita, se humilha na maior cena de show. Quase que consegue me ganhar, você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Chorou, que soluço, se ajoelhou, pedindo pra voltar e é só vendo. Chorou, que soluço, se ajoelhou. Ei, peraí, a Globo tá te perdendo. Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz e sair me chamando de palhaço. Jurou amor, mas só me usou e depois me traiu. Fez um show, meu coração em pedaços. Ah, como você é desumana. Ah, depois que pisa em quem te ama, se arrepende e quer voltar. Grita, se humilha na maior cena de choro. Quase que consegue me ganhar, você merece. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Chorou, que soluço, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só vim. Chorou, que soluço, se ajoelhou. Ei, peraí. Ei, peraí, a Globo tá te perdendo. Chorou, que soluço, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só vim. Chorou, que soluço, se ajoelhou. Ei, peraí, tá. Central do Sertanejo, as seis músicas mais tocadas durante toda esta semana. Na quarta posição, Israel Novaes e Wesley Safadão, Você Merece Cachê. Na quinta, Bruno e Barreto, 40 graus de amor. E tivemos aí na sexta posição, Leonardo, Pergunte ao Dono do Bar. É o Central do Sertanejo. E faltam três ainda, né, gente? As três músicas mais tocadas da semana. Então vamos aí. O sertanejo não pode parar. É Central do Sertanejo.

Central do Sertanejo na sua sexta-feira. Não podia ser melhor, né, gente? Só as melhores músicas do sertanejão passam por aqui. Tivemos aí na segunda posição Michel Teló. Olha que sucesso, Coração Cansou. Na terceira posição, Fernando Sorocaba, Rolo e Confusão. E assim fechamos, né? As seis mais tocadas que passaram por aqui: Israel e Wesley Safadão, Bruno Barreto, Leonardo. Tudo isso pra você. E agora, a primeiríssima da semana, você não tá sabendo, né? É Taeme, é Thiago, é Gustavo Lima, Fica Louca! E quem não gosta de ir pra balada, Fica Louca, louco, louca, né? Que é isso? Galera, fiquem todos com Deus, um bom fim de semana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, uma sexta-feira maravilhosa. E na segunda-feira, dia 27 de junho, se Deus quiser e me permitir, eu estarei de volta com vocês com mais Central do Sertanejo, tá bom? Fiquem com Deus, grande beijo! Valeu, vem aí a primeiríssima da semana. Taeme, Thiago e Gustavo Lima. É o novo trio, né? Eita, melhor de três, que é isso? Fica Louca. Valeu. Segunda-feira tem mais Central do Sertanejo. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. Tudo preparado, hoje é dia de festa. Vamos tocar o fervo, vem que vem que vem dançar. Baladeiro de verdade, sabe a hora de parar. Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar. Uma, duas, três, já deu. Já fiquei bem cara de pau. Cinco, seis, amanheceu. Eu arrochando sem parar. Mais te procurar, foi só beber mais umas, deu vontade de ligar. Liguei, não me atendeu, só deu na caixa postal. E agora o que que eu faço? Deus, eu tô passando mal. Passou 5 minutos, me mandou uma mensagem dizendo que tá tarde pra eu parar com essa bobagem. Falou que tava triste, mas que tudo acabou. E bem naquela hora, nossa música tocou. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda Lô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda Lô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play.